avião. E eu segurei pela primeira vez a tua mão. Um gole de conhaque, aquele toque em teu cestim. Que coisa adolescente, James Dean. Avião, e eu segurei pela primeira vez a tua mão. Não fico mais nervoso, você já não grita, e a aeromoça sexy fica mais bonita. Oi, forneto de avião, que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque visto. I wanna go again. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque visto. I wanna go again. Aquele toque, Beatle, I wanna hold your hand. Yeah, yeah.